Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitida pelos Espíritos Superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual e das nossas ansiedades, dos nossos medos, de nossas superstições. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar e até você mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenham uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e sociais, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos ajuda a manter o programa no ar são as Casas Espíritas Anjos de Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Ligue para nós nos telefones 3941-9750, 3942-9750. Nosso convidado hoje é o nosso irmão Maurício Roberto Tomé. Maurício Tomé, que vai conversar conosco aqui com um tema interessante, tenho certeza disso, a responsabilidade do espírita no momento atual. Então ligue para nós, né, faça suas perguntas, seus comentários aqui pelas nossas redes sociais, conforme o Rodrigo vai falar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga, 750 AM, e para você que está escutando a gente na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí qualquer momento na Rádio Online, é só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita, e você que está assistindo a gente aí no YouTube Live ou no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, e participe conosco, compartilhe esse vídeo, não custa nada, clica aqui do lado, ó, só para clicar no botão compartilhar, para que essa luz chegue aí mais lares, mais corações e possam distribuir, mais pessoas assistirem a esse vídeo. Então, participe conosco, a gente vai depois definir uma pergunta para sorteio, para sortear dois livros. E deixa aqui o seu comentário, aqui embaixo a gente vai lendo, vai interagindo, vocês podem deixar perguntas para o entrevistado de hoje, para o Maurício Tomé. E no final do programa a gente sorteia os dois livros espíritas. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura, aqui dando bom dia para o Carlos Henrique, pedindo para ele fazer a prece hoje de abertura. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, nossos amigos que estão em casa. Vamos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, encarnados neste dia. Por aqueles também que partiram para o plano espiritual, que sejam bem recebidos. e agradecemos por podermos estar aqui nesta casa abençoada, de luz, de amor e de paz, onde podemos levar a mensagem do nosso Mestre Jesus cada vez mais distante. Esse trabalho seja abençoado, seja amparado, para que tenhamos as condições de levar a mensagem correta, a mensagem justa, de auxílio, de amparo, de proteção a tantos corações necessitados, inclusive os nossos. Pai de infinita misericórdia, nos ampare, proteja, nos guarde de todo mal, que possamos ser os seus trabalhadores constantes nesta mestre abençoada. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os amparadores do plano espiritual que não cessam de nos instruir e nos abençoar. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é: qual a responsabilidade dos espíritas no mundo atual, no momento atual? Nós estamos aqui com Maurício Roberto Tomé, que é grande companheiro, que também já faz parte do nosso programa Vivência Espírita, para falarmos sobre esses assuntos, que são os assuntos do momento atual. Bom dia, Maurício Roberto Tomé, São Paulino. É bem isso que você tem que lembrar agora. Ele, Roger, ele e o Rodrigo, que estão São Paulino, bem agora. O Maurício, ele, uma vez eu fui lá na Irmã Sheila, viu, Jorge? E peguei a carona com o Maurício. Ele falou assim: Rui, você não conta pra ninguém, mas eu vou fazer uma surpresa pra você. Você vai passar lá em frente ao Taquerão. Lá em frente à Arena Corinthians, mas não vai falar pra ninguém, viu? Então eu não contei pra ninguém, só tô contando hoje. Porque falou, eu tenho nojo de Corinthians, tá vendo? Olha. Seu Rui, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Deixa eu contar uma coisa pro senhor, os meus melhores amigos são todos corintianos. Oh, poxa vida, por isso que é uma pessoa feliz. Pois é, mas veja só, com tanto, né, muito embora, sou São Paulino de coração, parece que isso aí realmente é aquela coisa do destino, né, a brincadeira. Eu sou um cara que gosta muito da brincadeira do futebol, realmente levei o seu Rui para ver o gambazão de fora. Então a gente passou de fora. Importante salientar isso. Realmente eu fiz um caminho diferente, passamos ali, ficou muito emocionado, né? Mas vamos em frente, que esse assunto de ontem, por exemplo, já me deixa um pouquinho mais triste. Mas e o seu Gerro continua namorando, que é aquele corintiano? Corintiano também. Corintiano. Nossa, mas me escolhe, né, cara? Não dá pra escolher genro, é isso. Tá vendo? E a minha filha querendo brincar com essas coisas. Isso aí é perigoso. Mas, Maurício, então vamos ver. Vamos lá falar com você, que é uma pessoa muito atualizada, que teve também lá em Portugal há pouco tempo, né? Sua esposa foi homenageada lá em Portugal. Ah, isso é uma história assim que... A Patrícia, quando ela era muito novinha, o avô dela, ainda naquele instante encarnado, ele falava que ela ia ser uma juíza, que ia ser uma pessoa importante do direito. Quer dizer, isso quando a gente é criança, escuta, muitas vezes não entende, né, o significado de uma coisa dessa, mas ela cresceu e acreditou nessa crença. E é importante falar e compartilhar essa história para as pessoas que estão ouvindo, quando a gente pensa que é impossível conseguir algo muito grandioso, que foi o que a Patrícia conseguiu. Então, ela fez aí a faculdade, parte no Santa Cecília, em Santos, e parte aqui na Univap. Tá? Então, ela se formou na Univap, e logo ela já passou de cara, ela passou no exame da ordem. Então, ela já terminando o estágio dela, que é atendendo pessoas carentes na OAB, né? Aquele pessoal que está fazendo separação e não tem dinheiro, foi ali que ela começou. E ela montou o escritorinho e foi. Fez pós, fez um mestrado, aí sim, lá já na PUC em São Paulo. E agora ela está, né, já na fase já do meio para o final do doutorado dela. Faz parte, quem conhece esse mundo acadêmico sabe que... o estudante, o pesquisador, porque daí agora já é pesquisador, o nome não é mais estudante, né? Ele tem que escrever diversos artigos. Um dos artigos que a Patrícia escreveu é sobre responsabilidade civil por erro médico. Esse foi o tema do mestrado dela. E como ela continua estudando essa área do direito, ela remeteu um artigo sobre o assunto para a Universidade de Coimbra. E que, alegria... que é uma das mais antigas do mundo, foi fundada em 1200. É, tem 900 anos de história Coimbra, mas a universidade não foi criada em Coimbra. Ela veio de Lisboa, transferida para Coimbra por Dom Afonso Henriques. Era uma universidade como uma casa transitória. Então, ela, na verdade, tem mil e quase 1.200 anos, 1.100 anos nessa universidade. Ela está em Coimbra há 900 anos. E a Patrícia, ela teve o artigo dela aprovado para ser publicado na revista da Universidade de Coimbra. E também foi convidada a fazer uma palestra sobre o assunto, que ia ter um congresso sobre o tema, sobre a Foi um congresso de biomedicina. Então, todos os aspectos jurídicos foram tratados, e na área de erro médico a Patrícia foi a palestrante. E tendo aí parece que a Universidade de Madrid também vai publicar o artigo dela. Então, vejam só, quem acha que é impossível você fazer a universidade aqui de São José dos Campos, que você não pode chegar num ponto desse, acredite que você pode. Então, é uma advogada de São José que foi lá e falou para Coimbra. Eu tive a alegria, foi uma honra estar lá, registrar, tirar as fotos, filmar. E a Universidade de Coimbra também, especificamente para direito, é uma das melhores do mundo. Não é mais reconhecida do mundo. Na Europa, ela está entre as duas melhores, junto com Bolonha, na Itália. E ali também era comum os brasileiros ricos mandar os filhos estudar lá em Portugal. Né? Então, e os inconfidentes. Isso, os inconfidentes também. A gente ali andou pelos corredores onde andaram os inconfidentes. E quem estudou lá também foi José de Anchieta, sim, Padre Manuel da Nóbrega. José de Anchieta publicou um artigo lá. Então, ele veio para cá, no Brasil, no descobrimento, ele entendeu a língua dos índios, né, aqui, o tupi, aí publicou um livro sobre gramática portuguesa com tupi, lá na Faculdade de Coimbra. Foi lá e publicou o artigo. E a gente também teve assim, uma visita, não sei se você conseguiu ir, Rodrigo, nós nos encontramos, né, o Rodrigo, a família toda junta, né? Lá em Fátima. E foi muito bom, eu assisti uma missa lá. Foi muito emocionante. Na Universidade de Coimbra tem uma livraria, tem uma biblioteca, que é uma das mais antigas do mundo, e à noite eles soltam morcegos, todas as noites, ainda hoje, para preservar os livros das traças. Muito curioso, interessante. E é muito bonito. Pena que gigantesco, pena que é maravilhoso. Tirar foto lá dentro. Não, né? Deixa tirar foto. Como é que faz para aprender os morcegos? Ah, eu acho que é assim, ó. Os bichos já estão mestrados, já faz o sinal e já sabe quem foi embora. E é bonito assim, que você entra lá, você fica assim, nossa. Aí eu perguntei para a mulher, falei, ó, nossa, mas eu queria achar um livro aqui e tal. Um livro foi publicado, já é José de Anchieta. Aí ela falou, a gente não pode ter acesso, nenhum aluno pode ter acesso também. Ela falou, não, pode sim, é só ir lá na biblioteca lá de fora, pedir, eles vêm aqui, pegam o livro e levam lá pra você ver o livro. Não pode aqui mexer, né? Você não pode acessar os livros. Mas você tem acesso, então quem estuda lá, quem tem... Mas pode manusear o livro? Pode, inclusive eles levam lá, né? Com todo cuidado e você pode ler o livro. Mas é isso aí, olha, também a vivência espírita não é só espírita, também é cultural. Né? esse tema de responsabilidade, que é o que eu venho propor hoje para vocês, vem muito dessa convivência com a Patrícia. E eu tomei a decisão, agora no segundo semestre, vou começar a estudar direito. Eu vou trilhar um novo caminho aí. Eu venho me interessando pela questão... E dentro do direito, né, a responsabilidade tem um ramo, alguns pensadores do direito que pensam sobre a responsabilidade do ponto de vista da boa-fé. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a doutrina espírita, porque Sim. é uma responsabilidade que pressupõe você agir sempre na boa-fé. Nem todo mundo age na boa-fé. E o direito, ele vai variar no mundo em torno de ter ou não a predominância do conceito da boa-fé objetiva. É o que faz, por exemplo, nos Estados Unidos, você chegar em qualquer tipo de comércio, falar que você vai trocar o produto, você não precisa explicar o porquê que você está devolvendo o produto. É só você chegar, devolver, pega o dinheiro e vai embora. Porque lá se pressupõe que você está tendo boa fé, que você não prejudicou ninguém, que você não estragou o produto, que você não usou e está mentindo. A gente aqui no Brasil tem esse desafio. Quantas vezes a gente age com essa mesma fé, essa boa fé, se você vai trocar sem ter danificado algo, sem ter prejudicado alguém? Então, esse conceito da boa fé objetiva, acho que tem muito a ver com a doutrina espírita, porque nos impõe aquela responsabilidade de fato, aquela responsabilidade moral. Em tudo que você vai agir, você deve entender o quanto vai impactar na vida dos outros, e só assim você vai tomar uma posição, vai agir conforme uma consciência reta. É, uma vez eu estava conversando com um advogado muito, muito antigo, e falou: olha, eu me sinto triste, porque a maioria dos advogados, eles estudam para ver aonde existe erro na lei, para ele se apegar a isso. Ele não cumprir a lei, quer dizer, então ele quer pegar, é o que está acontecendo hoje, aí que fica pedindo recurso, quando vê já a pena já não dá mais para essa pessoa ser julgada, não dá mais para já, como é que se diz, fala... Prescreveu. Essa prescrição. Eu, por exemplo, vejo muito no caso da Patrícia. A Patrícia é uma advogada hoje que está crescendo bastante, ainda mais depois de tudo isso que aconteceu na vida dela. E ela pega casos de pessoas que estão em erro com a outra parte. O que ela faz é mitigar o impacto do erro. Mas ela nunca pegou um caso, nunca aceitou advogar e já disse não diversas vezes, porque o cliente chega querendo falar: olha, me defende, fala que não, sabendo que sim, entendeu? O advogado sabe que ele vai, que é necessário, todo criminoso, toda pessoa que cometeu um ilícito deve ter uma defesa, é claro que sim. Sim. O advogado tem que mitigar o quanto possível das consequências, mas negar o erro, por exemplo, é uma opção. E aí vem essa questão da responsabilidade ligada à boa-fé. Até onde que está a boa-fé, até onde que está aí também um ato no qual não se importa com o outro, com a sociedade, o que importa é o meu interesse próprio e acabou. Não, mas é interessante que a gente vê filmes americanos lá de juiz, de advogado, onde tem lá, o advogado chega: olha, se você confessar que você cometeu o crime, sua pena vai ser reduzida. Então não fica enrolando, né? Chega lá e fala: não, eu realmente cometi o crime. Então a pena é diminuída. Lembrei da palavra perjúrio. Cometer perjúrio, que é quando a pessoa vai lá testemunhar, ou a pessoa vai defender e vai ter que mentir perante o juiz, né? Uma coisa que é verdade, por exemplo, ele sabe que a pessoa cometeu o crime e chega lá e defende que a pessoa não cometeu o crime. Isso é perjúrio, né? É o nome. E assim, eu enquanto na época da Jô Calçados, da Foot Company, eu fui em diversas audiências trabalhistas, não me sai da memória diversas das ações onde a pessoa falava: trabalhava 18 horas por dia, não podia almoçar, não podia. Um dia eu lembro de um juiz que falou assim: olha, eu fiz a conta aqui, você dorme 2-3 horas por noite, e você está 12 anos trabalhando, você já era para estar morto. Um juiz realmente que falou: pô, tá me fazendo de tonto, de palhaço? E falou assim: você tá querendo fazer a justiça de palhaço? Foi para o advogado. Falou para a parte reclamante. Na hora da audiência, o advogado ficou mais excelência, né? Foi um momento surpreendente da audiência. Por quê? Está mostrando uma má fé ali evidente, estava muito forte. Então, a gente precisa, se nós somos espíritas, o espírita, ele pode ser a parte reclamante, pode ser a parte reclamada, em qualquer outra área, a gente aqui está falando no momento do direito, mas a gente vai entrar em qualquer outra área aqui, qual é o papel do espírita para mim? Ele tem que agir de acordo com a verdade, porque ele sabe que não adianta ficar criando máscaras, mentindo aqui, porque do lado de lá a gente vai ter que Sim. dar conta de todos os dados que nós tivemos. Se nós prejudicamos alguém, nós vamos ter que reparar. Então não adianta. Se não for hoje, vai ser amanhã. É. Se não for nessa vida, vai ser na próxima. Então assuma a sua responsabilidade, repare o seu erro, saiba se arrepender, que o grande passo da pessoa que dá um crescimento na vida é saber que nós não somos infalíveis, que nós erramos, pedir perdão, certo? E reparar, é isso. E, o papel nosso, inclusive nesses momentos que nós estamos vivendo, essas convulsões sociais, perante essas questões que nós tivemos nos últimos 10 dias, o que nós queremos para o país? O país numa desordem completa? Nós que sabemos que somos a pátria do evangelho, que a gente tem que guardar pela ordem, que nós estamos aí, já recebemos mais de 80 mil venezuelanos, e como o Maduro ganhou a eleição, podem ter certeza que isso vai passar de 500 mil em breve. E até a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Quer dizer, a gente está no momento. Só não coube o amor, né? Tiraram o amor, ordem e progresso. Se alguém tinha dúvida que a gente estava naqueles momentos cruciais da transição planetária, não tenha mais. A gente está assistindo. Então, tudo isso que está acontecendo é um chamamento e não é para a gente ficar enfornado dentro do centro espírita, agindo lá dentro. É lá fora, é nessas relações do cotidiano. É participar, e influir sim, porque se a gente deixar esse clima de desordem tomar conta, nós corremos grandes riscos. Esses dias atrás o Geraldinho Lemos Neto compartilhou um vídeo polêmico do Chico Xavier, que foi perguntado pelo Saulo Gomes, e aí o comandante lá da mesa no Pinga Fogo falou: olha, tem mais 7 pessoas que estavam perguntando isso, se está certo que a ditadura militar, eles não falaram ditadura, né? Eles falaram como o Brasil, como vê a política do Brasil. Como vê, e o Chico falou assim: olha, nós temos que agradecer sim, porque pela questão da ordem. Em nenhum momento ali foi falado: olha, é muito bom não ter direito à liberdade de expressão. Em nenhum momento é colocado isso, mas do ponto de vista de ter ordem, sim. Porque o que veio depois, o que a gente está assistindo agora, é aquela geração que ia tomar o poder naquele instante, agora tiveram a oportunidade e veja como estamos. Por falta da noção dessa responsabilidade. As nossas empresas estatais quebradas, o pessoal que ficou 30, 40 anos recolhendo a sua aposentadoria, o dinheiro foi escoado nessas obras que tiveram esses desvios todos, e a conta não fecha. E a gente realmente está num momento crítico e precisa ter um pacto social, vai precisar unir as diferenças, os pontos opostos, porque se a gente continuar nessa guerra e a gente está prestes na beira de uma eleição muito dura, muito polêmica, nós temos que ser um ponto de equilíbrio nessa sociedade. Nós precisamos apaziguar. O mundo precisa de pessoas agitadas, mas não de agitadores. Isso. Não precisa de agitadores. Ele tem que ter o amor como um princípio. A ordem como meio, e o resultado vai ser o progresso. A ordem é a disciplina. A gente percebe que todas as revoluções que houveram foi pacífica. O Gandhi não derrotou o Império Inglês pacificamente. Martin Luther King, que foi um mártir lá do racismo, lá da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Mas o que acontece hoje, você vê. A mistura de negros com branco, quer dizer, existe ainda uma série de coisinhas que precisam ser aprimoradas, mas a gente está vendo que as pessoas é de uma maneira pacífica. Então, e a gente lembra com tanto carinho dessas pessoas, você vê o Martin Luther King, eu assisti esses dias o documentário, há pouco tempo que fez aí É aniversário daquele momento nos Estados Unidos. E é feriado nos Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, a gente pôde ver que o que ele queria era muito justo. Sim. E ele fez uma marcha no qual as pessoas andavam sem revidar a violência. Ou seja, não usou violência contra violência, ódio contra ódio. Usou o amor, usou a paz. Exatamente. Né? Ele ficou marcado na história da humanidade por conta de ter feito aquilo, e aquilo ter, a gente até hoje recebe, estamos falando de uma coisa que está lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso ecoa. Isso é a responsabilidade, isso por do ponto de vista positivo, é causar consequências de forma a trazer o que o Cristo queria de nós, né? O mundo onde nós amássemos uns aos outros, dos irmãos. Isso, e essa é a parte importante, porque lá atrás, se você voltar lá atrás, é o que o povo mais queria. O povo escolheu Barrabás por quê? Porque Barrabás ia trazer a revolução. A proposta do Barrabás era a revolução. A proposta de Jesus era a paz, o amor. Exato. Então assim, e o povo sempre vai lá e escolhe a revolução. Gente que vai entrar, vai brigar, vai mudar tudo e tudo mais. Ou seja, até hoje nós estamos escolhendo o Barrabás, né? A música do Ed Moreno que ele mandou agora, lançou agora, né? Muito bom, hein? E é a mesma coisa em relação ao Gandhi. Eu conversando com um amigo meu indiano, ele falou, um dos maiores problemas que teve na Índia, ele sentiu, por exemplo, foi que demorou muito isso. Esse processo demorou demais, porque a paz, ela leva um tempo muito longo para se conseguir chegar no resultado. A revolução não, a revolução é rápida. O cara chega lá, faz uma... e muda tudo. Então, no caso do Gandhi, pela paz, ele teve muito tempo para conseguir chegar no resultado. E era a proposta de Jesus também. Não era uma coisa para mudar. Mas até ele quebrar aquele pensamento colonialista, tanto dos ingleses como dos indianos, não foi fácil não, né? Por isso, levou muito tempo. Mas nós temos o caso mais recente, nós temos o Mandela. Né? Sim. Que fez uma revolução pacífica, ficou preso 27 anos e até eu vi um filme onde uma pessoa queria matar aquele que ordenava a tortura, uma série de coisas, e o cara estava na beira da piscina tomando uma cerveja folgadão, o negão pegou um fuzil, apontou para ele, daí veio o colega dele e falou, pô, peraí, mas será que era isso mesmo que o Mandela estava querendo que a gente fizesse? Uhum. Vingança? Rapaz, simplesmente pega e sai, vai embora. Então a gente vê que o Mandela, ele foi justamente um caso recente, né, de fazer as mudanças, embora tenha que fazer uma série de coisas lá na África do Sul, mas ele fez, tanto é que o último presidente foi deposto por corrupção. Uhum. Agora, o Maurício, você falou legal aí. Os ponderados teríamos que ser nós, né? As pessoas mais ponderadas, as pessoas mais usar a razão, usar o bom senso, usar a razão e não tá faltando gasolina. Ainda bem que faltou gasolina, porque se tivesse gasolina na mão de muita gente, eles tocavam fogo, né? Tocava fogo no país, não era não? Porque eu acho que a faltar gasolina já foi para isso mesmo. Falou, pessoal, calma aí, peraí, vamos devagar, vamos tranquilo. Agora, você vê um monte de gente que às vezes, não é que não tem cultura, mas gente que está interesseira de alguma maneira em agitar tudo, em destruir, ou então, igual o Rodrigo falou, querer resolver tudo de uma hora para outra, você, até eu relevo. Agora, o pessoal do nosso meio, que tem uma base evangélica, que tem um conhecimento evangélico, que tem um conhecimento da doutrina espírita, sair numa agitação sem pudor, é incrível o que a gente vê. Tem gente que coloca as coisas na rede social que gente... Agora, dá pra gente conhecer muita gente também, ainda bem, certo? Dá pra gente conhecer então, muita eu, gente. Eu já tive momentos muito tristes em relação a agito, porque eu sou uma pessoa agitada. E muitas vezes eu agitei e me arrependi. A gente tem que influir sim, você pode propor coisas e procurar no diálogo chegar a uma conclusão. O que eu vi nas redes sociais, não só dos espíritas, amigos, mas de todo mundo no geral, o que entristece é ver espírita. É. Eu vi gente defendendo a ditadura, por exemplo. Uhum. Pedindo a ditadura. Uma coisa é aquela ordem que a gente precisa mesmo no país. Claro. Que, quando a gente olha para aquele momento de ordem que era a época da ditadura, ok. mas não precisamos mais disso para ter ordem. Não pode ser. Se no momento nós tivemos que ter o uso da força para a ordem, porque sempre é necessário o uso da força para a ordem. Não somos capazes de ter paz e ordem de forma democrática? Que você, se você olhar pelo retrovisor, é como você voltar e começar de novo. Com você voltar e começar de novo. Aí a gente usa a própria frase do Chico Xavier, né? Não dá para você voltar e acertar o que ficou para trás, mas dá para você começar agora e fazer uma coisa bem melhor. E é isso que a gente tem que fazer. E você olhar pelo retrovisor é só para ver a experiência, e não para você voltar lá de novo, né? E aí, Maurício, só para você, para a gente... Nós já entramos no tema, né? Não tem jeito. Mas na quarta-feira a gente trabalha na casa da Marcela e nós recebemos uma mensagem da Sofia. Só para quem não conhece, a Sofia é uma menina que desencarnou com 8 anos de idade, a mãe dela já esteve aqui. Mas no nosso livro aí, Casa da Marcela, onde floresce a esperança, tem lá ela contando a passagem dela e contando que logo que ela voltou ao plano espiritual, ela já se tornou... Adquiriu já a forma dela como uma jovem aí de 20 e poucos anos. Então é um espírito missionário. É um espírito que hoje está trabalhando aí, ajudando bastante na casa da Marcela, junto com a Marcela. E eu sempre vejo a Sofia assim, aquela moça. Embora a mãe dela e o pai ainda lembrem da menininha, tudo, faz 3 anos que ela partiu. Mas é um espírito que readquiriu logo a sua plenitude. E a Marcela passa essa mensagem, que eu vou ler para vocês aqui, não é grande, no dia, na quarta-feira passada. Que, para mim, é uma das mensagens mais adultas que eu já vi, assim, no sentido de falar o que está acontecendo e qual deve ser a nossa postura, principalmente como espíritas, né? Então, ela diz assim, queridos irmãos, nós do plano espiritual estamos acompanhando e zelando com atenção e proteção os momentos turbulentos que a nação passa nesse momento. No entanto, não entendemos as turbulências ou os momentos de instabilidade apenas como dificuldades ou adversidades. Ao contrário disso, também vimos e entendemos como gratas oportunidades de evolução para consolidar conquistas da humanidade e de reagir como irmãos fraternos que somos. Nenhum caos deve ser visto apenas como caos. É também e sobretudo um convite para a união e para novas soluções. Talvez o momento nos sugira mudar nosso padrão de pensamento e vibração. Sempre esperamos e cobramos o exemplo moral dos nossos governantes. E talvez o momento peça para que sejamos cada um de nós o exemplo de caráter e de boa conduta moral. E assim, dessa forma, vamos como formiguinhas, levando de um a um o bom exemplo e convidando a nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, até chegarmos aos nossos governantes. E agindo assim, seremos merecedores de sermos governados com honestidade e respeito, porque já comungamos desta prática. Só mais um pedido. Não devemos ocupar por demais o nosso tempo propagando a má notícia ou o terror. Precisamos ser agentes da esperança e da fé. Como irmãos fraternos e seguidores do Cristo que somos, a nossa voz deve servir ao propósito do bem, do amor e do progresso. Agora ela voltou a ser a Sofia menininha. Deixa um beijinho instalado no rosto de cada um de vocês. Sofia de Moraes Pereira. Mensagem recebida na noite do dia 30, quarta-feira passada, pela médium Lindalva Pereira, que é a própria mãe dela, na casa da Marcela, em Jacareí. Uau, uau, uau. A gente sente que esse é o momento mesmo que nós precisamos parar e pensar, né? Você viu que facilmente o brasileiro fica desesperado. Uhum. O preço da batata, o preço da cebola. Pô, calma, tenha calma que isso aí tudo vai abaixar. Os caras não vão conseguir vender cebola a 10 reais, vender batata a 10 reais, porque é uma coisa irreal. E tá acontecendo. Minha mulher mesmo chega, poxa, a batata tá 10 reais, a cebola 10 reais. Não compra. Não compra, vamos comer sem batata, sem cebola, não tem problema. E então a gente percebe que é justamente isso que nós... Porque esse desassossego da sociedade é que faz aparecer esses que querem tocar fogo, não sei aonde, quer fazer isso, fazer aquilo, e não é por aí, né, Maurício? Eu tomei muito cuidado em tomar um ponto de vista sobre o assunto e sempre tomo. Uma coisa assim, nós, quando se fala de jornalismo, o jornalismo tem o fato, mas aquele jornalista que morreu semana passada, que tinha lá o... Adalio Dantas. Exato. Ele tinha uma frase que falava assim, todo jornalista ele deve falar do fato, mas também tem o momento da opinião. Sim. Claro. E o jornalismo de 20, 30 anos para cá no Brasil, por conta da liberdade que a gente hoje desfruta, os jornalistas podem, em vários momentos, o Boris Casoy foi um grande exemplo disso. Ele dava notícia, depois vinha o momento em que ele dava a opinião dele. É uma vergonha. É uma vergonha. Quer dizer, a gente tem um ponto de vista, eu achei muito estranho o que estava acontecendo, não tinha cara, não tinha nada do que estava acontecendo. Eu não gosto de ficar compartilhando as coisas sem saber de onde vem e para onde vai. Sim. Isso é importante. Então, aquilo, o Rodrigo, por exemplo, lá no WhatsApp do Vivência Espírita, coitado, que dias que ele teve, porque ele teve que ficar excluindo um monte de gente. E não dá para crucificar o Rodrigo. O pessoal fica colocando assunto que não deve, fica replicando bobagem lá dentro do grupo do Vivência Espírita. Sim. Eu que de vez em quando entrava em polêmica, eu olho hoje e falo, Jesus, coitado, o Rodrigo vai direto mesmo lá para o nosso lar. Você já está garantido lá, Rodrigo. Quer dizer, a gente tem que parar de replicar igual um autômato. A gente tem que pensar antes, cara. Peraí, esse escrito está levando a gente para que lugar? Da onde que veio? Quem foi a pessoa que criou essa história? Isso é verídico? Sim. Sabe, vamos examinar. E o que acontece, essa celeuma vem muito disso. Replica. Na quinta-feira ou na sexta, o feriado foi quinta, né? Então foi na quinta-feira. Minha esposa quis pedir uma pizza, a gente não sabia nem se ia conseguir comer, né? Mas chegou. E aí eu perguntei pro motoboy, que a gente conhece, o motoboy já há muitos anos é o mesmo que entrega em casa. E aí, como é que tá? Foi fácil conseguir gasolina? Ele virou para mim, tem que ver, não sei, né, é que agora a gente aqui, ele já tirou o celular dele, já abriu o WhatsApp para mostrar o vídeo do líder dos caminhoneiros falando que ia parar o Brasil já esse domingo de novo. É. E aí eu fiquei atento, porque... Isso é terrorismo. É, mas é exatamente isso. E ele, isso coitado, é revolução, é terrorismo. Ele já, eu só fiz uma pergunta... Se ele estava tendo facilidade com encontrar a gasolina, já veio espalhar a próxima greve para mim. Sim. E, lógico, eu fiquei preocupado por causa dos meus negócios, que eu tenho sido afetado, como muitos estão, e fui acompanhar nas mídias para ver se aquela notícia era verdadeira. E, de fato, aquele vídeo foi verdadeiro, o cara falando que ia fechar Brasília, que iam pegar lá o estádio Mané Garrincha. Tem 4 caminhões lá hoje. Ou seja, não pegou. Até tentaram. Mas assim, se eu fosse entrar na vibe, vamos dizer que não fosse pesquisar o assunto, eu já não teria programado o que eu programei para essa semana de trabalho, que para mim vai ser normal. E a vida vai retomando o caminhar. E eu gosto daquele motoqueiro. É um rapaz bacana. Muitos anos que a gente está ali, sempre em contato. Ele sabe o nome dos meus filhos. Mas assim, puxa, ele por estar no estado autômato, sem questionar o que acontece em volta, está replicando esse estado de coisas. A gente precisa parar. Nós precisamos que o país melhore em um monte de coisa mesmo. Temos uma eleição agora em outubro. Vamos pensar nos candidatos que trazem as ideias que nós queremos que sejam implementadas de forma democrática, certo? E na paz. Na paz. Nós precisamos de paz. Não seremos a pátria do Evangelho sem a paz. Esse é o preço. Precisamos da paz. Sem paz, Jesus pregou a paz. Os outros estavam com Barrabás. O que nós vamos fazer? Pregou a revolução. Né? Exato. Se a gente é a pátria do Evangelho, a gente tem que estar com Jesus e não com Barrabás. Exatamente. E quem entrou aqui... mandando bom dia, foi Evelise Costa, manda bom dia Maurício, senhor Rui e toda a equipe, um domingo maravilhoso, domingo a todos. A Irene, lá de Espírito Santo, manda bom dia lá de Santos, né? Queridos amigos, excelente programa, que pelo que vejo, o será. E claro, o Rodrigo do Gustavo, meu primo lá que tá ouvindo, e o nosso aquele abraço. Ana Maria, que amei, também pedindo orações, amor pela nação. Quem entrou aqui também foi o João Domingos, lá de Portugal, que eu estive na casa dele também. Ele manda bom dia a todos os staff e a todo o auditório do Vivência Espírita, em especial meus caros amigos Domingos, que é meu pai, que está lá escutando também, e o Rodrigo. O Gervásio Alves da Silva fala: pagar o mal com o mal não é dos conceitos espíritas. Cada pessoa que é espírita tem sua consciência. É, a Evelise aqui complementou, fala: concordo com o Maurício. Não precisamos mais de uma intervenção militar. Acredito que eles já nos deixaram uma grande lição. As eleições já estão aí. Nenhuma ditadura é boa. Quem entrou aqui também é a Fernanda Cassal. Manda um oi, bom dia. É possível sim depois assistir no YouTube. Ela estava comentando aqui que alguém perguntou. Né? Então, obrigado pela participação de vocês aqui no Facebook Live. E aqui no YouTube, quem entrou aqui também foi a Marisa Luísa da Silva. Fala: bom dia desde Espanha. Está escutando a gente lá. E o Paulo Sérgio manda: bom dia a todos. Excelente programa também. E aqui no WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp do Vivência, o Antônio Bessi, o Marcos do Gaio Gama também mandando um bom dia a todos. Obrigado pela participação, continue conosco e vamos então para o intervalo? Vamos, nós vamos para o intervalo e com a música do Grupo Castelã, a música Última Hora. Momento Musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Achando que tudo é errado, que os homens só vivem pensando em poder. Não adianta ficar só julgando, falando de tudo, pedindo ação. Palavras não têm movimento, procure um trabalho com dedicação. Se queres que a fome se acabe em todo o planeta, em toda a nação, preste atenção que ao seu lado alguém está querendo um pedaço de pão. Se queres não ter mais crianças jogadas nas ruas e na perdição, você estará ajudando, lhe dando carinho e educação. Se queres que a terra se acabe, a terra se livre das revoluções, levante a bandeira da paz, proclame amizade no teu coração. Se queres a não violência, guarda a consciência, a união. Comece tratando a todos os seus semelhantes como seus irmãos. A felicidade é a meta que só se consegue com dedicação. Amor, caridade, trabalho, é essa receita que dá solução. Amigo, escute o chamado, a última hora está pra chegar. Se queres ser um escolhido, não perca. queres ser o escolhido, não perca mais tempo e vai trabalhar. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entrevistou também por que as pessoas fracassavam, não era só porque as pessoas triunfavam. E sobre greve ele fala assim, o mundo não precisa de agitadores. O mundo não precisa de agitadores. Ele não viu em nenhum momento algo que surgiu após uma agitação de positivo. Ele sempre pregou um diálogo. Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, onde as entidades se pegam muito. Elas têm um antagonismo e poucas vezes você vê um acordo. Hoje em dia tem surgido no Brasil uma coisa muito boa. Tive no congresso da OAB há alguns dias atrás, de Direito do Trabalho, e a Cidinha, que foi diretora lá do PROCON, a gente esteve conversando sobre mediação. Então, hoje em dia está se crescendo no Brasil as câmaras de mediação. Hoje se pode fazer mediação até em separação conjugal. E nós estávamos falando justamente da greve aquele dia. E ela casada com um sindicalista, hein? Então, ela falando a opinião dela sobre por que não colocar mediadores entre governo e as partes reclamantes. Mas ela era sindicalista. Eu conheço a Cidinha há muito tempo, viu? Mas é isso que me surpreendeu, seu Rui. Na conversa, a coisa foi evoluindo num ponto que você vê. A gente vai vivendo a vida. Sim. E vai aprendendo. Ela também, depois de hoje fazer parte de um movimento de mediação, com certeza, se ela pudesse voltar no passado, ela não ia repetir um monte de coisa. E ela era de subir em palanque, sim, falar, e ela tinha uma fala muito bonita, viu? Nesse ponto, você tem que dar o braço a torcer para ela, porque ela era muito inteligente, muito... sabia convencer as pessoas com a palavra, né? Então, nós tínhamos ali, diante de nós, uma pessoa com todo esse histórico, falando num momento diferente, falando em mediação. Então, a gente consegue mitigar tantas coisas, tantos processos na justiça, se a gente fizer bons acordos antes de chegar no litígio completo. Então, nós espíritas, vamos pegar agora para nós, na nossa vida prática. Será que nós podemos aprender com essa questão da mediação como uma dessas condutas para a gente viver nesse momento? Em tudo que pudermos mediar, poder amortecer essas situações, procurar aquilo que pode ser em comum, um benefício comum entre as partes, para que a gente possa ter um pouco mais de paz. Então, eu quero fazer esse curso de mediação, que é um curso aberto. Qualquer um pode ir lá e fazer o curso de mediação. Ele não precisa ser advogado? Não. Eu achei muito interessante, eu quero fazer, quero conhecer esse tipo de conhecimento que deve ter a metodologia, aprender essa metodologia de mediação e levar para a vida. E eu, Maurício, enquanto espírita, dentro de casas espíritas, lá no passado eu dei uma agitada, principalmente lá no Jefa. O pessoal do Jefa aqui, tem muita gente do Jefa que nem escuta o programa quando é o Maurício que está, né? Mas tudo bem. Sincericídio eu continuo cometendo, mas vamos lá. Mas assim, algumas ideias poderiam ser realmente acolhidas. Então assim, eu tinha coisas ali para colaborar, mas o jeito de fazer não foi o adequado. Então hoje eu olho para aquilo e falo, puxa vida, que bobagem. Mas eu queria muito colaborar com algumas coisas que eu entendo que melhora a recepção de pessoas que não são espíritas numa casa. Eu, por exemplo, minha esposa não gostava de ir porque separava o homem da mulher. E isso, no caso de alguém que chega pela primeira vez numa casa, pode deixar a pessoa mais assim, tímida, não ser tão acolhedor. Aquilo para mim me preocupava do ponto de vista de saber que pessoas que eu convidava não ficavam à vontade. Não queriam voltar uma segunda vez. Só por causa da separação. Homem para cá, mulher para lá. Mas hoje, eu olho para o jeito que eu fiz a proposta, realmente não ia conseguir muita coisa melhor. Então, eu perdi a oportunidade de conseguir melhorar por conta do meu comportamento inadequado. Então, hoje eu olho para aquilo... O fundo estava certo. Mas... Era a forma só. Mas assim, a gente, de repente, não mudou até hoje. E está lá a oportunidade para alguém fazer isso. ou não fazer, e quem quer ficar junto e ir para uma outra casa, que foi o que aconteceu comigo. Eu acabei chegando num ponto que eu fui para casas onde eu entendo que o acolhimento é mais adequado do ponto de vista de uma primeira visita, para a gente receber bem as pessoas. Não que isso não seja uma organização defasada, porque o que se defendia era ter uma organização. Ok, é muito bom o processo, é rápido o passe, porque está tudo divididinho. Você já sabe que vai entrar homem e mulher lá na corrente do passe. Mas, no fundo, o centro espírita tem que funcionar para atender quem chega, e não quem chega ter que atender o critério do centro espírita. Vai ficar mais fácil para a corrente ou vai ficar mais fácil para o participante? E uma coisa que eu aprendi, principalmente com essa experiência do grupo do WhatsApp, do Vivência Espírita, é que não dá para a gente agradar a todos. Né? Não tem como a gente agradar 100%. Né? Então, o que acontece? Mas você tem que ter um mínimo de ordem, né? Dentro de regras. Né? Infelizmente, nesse mundo, a gente ainda precisa de regras, porque a liberdade, a gente não sabe agir com a liberdade. Né? Então, as pessoas recebem aquela liberdade e acham que pode fazer qualquer coisa. Não se coloca ainda no lugar dos outros. E muita gente não concorda com o que eu falo, não concorda com o que eu faço também, com os comportamentos. Né? Só que não dá para agradar, né? Infelizmente não dá. E tem gente que não sabe do histórico, por exemplo, do grupo, entrou recentemente, vê você lá excluindo pessoas, fala que é um lugar de inquisição, vou embora. Tchau. Esse Rodrigo Costa é um inquisitor reencarnado. Uhum. Não, mas eu acho que o Rodrigo está certo. Porque o que acontece é que a gente recebe tantas mensagens de pseudos espírita, que a gente faz aqui não é espiritismo, aqui é tudo, menos espírita. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque não é que a gente seja elitista, não, mas nós temos que defender a nossa doutrina. Porque vai você fazer isso em outras religiões que não te aceitam, de jeito nenhum. Uma vez nós tivemos a democracia de levar um diácono na nossa casa espírita para ele fazer uma palestra. Ele fez a palestra, mas chegou no final da palestra e falou: eu estou olhando a cara de cada uma. O dia que essas pessoas foram na minha igreja, eu não permito que entrem. Eu falei, meu amigo, você acabou com tudo aquilo que nós convidamos você de uma maneira democrática, mas a gente está percebendo que você não entendeu nada, quer dizer, não entendeu o objetivo da gente, que era justamente mostrar as diferenças das religiões sem briga, sem confusão. E isso acontece muito, né? E a gente tem que trazer toda essa história que a gente está vendo e outras, tudo que a gente viveu na nossa vida. E como foi falado no texto aí da menina Sônia, né? Sofia. Essa menina. Uhum. Ó, tá no livro, você vai camarada. É. Uhum. Quer dizer, naquele trabalho de formiguinha que está no texto, que ela nos recomenda, é exatamente o que a gente tem que fazer. É a minha resposta à pergunta: como que eu tenho que me conduzir igual uma formiguinha? A formiguinha do bem. Eu tenho que fazer no meu microcosmos o que eu quero ver no macro. Uhum. Eu tenho que respeitar o direito do próximo. A liberdade é isso, Rodrigo. Você tem a sua liberdade e restrita até não prejudicar, não interferir no direito do outro. Uhum. Enquanto você não está interferindo no direito do outro, ok. O duro é isso, as pessoas querem impor a sua verdade, e não importa se está resvalando no direito do outro ou não. Tudo que me impõe coisas, eu não gosto. Por que eu não gosto de quando a pessoa vem falar assim: eu quero mais estado na vida. Eu não gosto dessa ideia. Eu, como na parte filosófica, no espiritismo está lá: nós temos que ter o livre-arbítrio. Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Nós temos direito de escolher tudo o que a gente quiser. Não há interferência. É. Eu não gosto de nada que interfere na minha escolha do ponto de vista institucional. A gente tem que ter regulamentações para a gente ter uma sociedade mais estável, segura. Claro que tem leis que vão tolher, de certa forma, a nossa liberdade, mas que seja mínima, que não atrapalhe o meu direito do que eu quero ser. Se eu quero fazer isso, aquilo, outro, tudo está regulamentado. Eu não gosto desse tipo de convivência. Desde que eu não fira o direito do outro, O que eu quero é garantir a minha liberdade. Então, mas é uma liberdade com responsabilidade. É a liberdade que sabe, tudo que eu faço vai reverberar no universo, vai reverberar no próximo. Eu não prejudicando o outro, tá ok. Entendeu? Então, quando se fala de aborto, por exemplo, as pessoas tratam o aborto como um assunto polêmico. E quem é a favor do aborto quer transformar a criança num objeto. E eu vejo a criança como uma entidade, já é um ser humano ali. Não é uma unidade. Então, assim, é muito interessante essa questão do aborto desse ponto de vista. Olha, eu não quero ser mãe. Mas, gente, não é só você mais. Você vai tomar uma decisão que vai interferir no direito daquela criança. Isso é uma posição política também. Não, e depois, não só, além de ser moral, que é o princípio moral, você tem um fundamento moral, mas é uma decisão política. É uma posição política, porque quem vai decidir no final se vai existir uma lei ou não, se libera ou não o aborto? Nossos políticos. Por isso que quem fala assim, mas espírita não deve se envolver com política. Claro que deve. E nesse ponto? Claro que deve. Que é uma posição política. Não, claro que deve. E a gente está vendo, pela a ineficiência dos políticos, quem está tomando conta do nosso Brasil é o jurídico hoje. É. Tudo o Supremo Tribunal que resolve um monte de coisa. E tem outra coisa que é muito polêmico. A mulher, por exemplo, ela fica grávida se ela quiser. Porque tem um monte de jeito dela se evitar a gravidez. Então ela tem aquela liberdade sexual, mas não tem a responsabilidade do ato que faz. Né? Exato. E o Espiritismo traz para nós esse vínculo forte entre liberdade e responsabilidade. Então, do ponto de vista mesmo filosófico, para mim fica muito claro. Tudo que a gente estiver vivendo na nossa vida, a gente olha, a minha liberdade é essa. Que responsabilidade essa escolha minha tem perante, primeiro, o que eu estou fazendo para mim, e depois, como isso está afetando o outro? E por isso, eu vivo falando da Revista Espírita toda vez que eu venho aqui. Na Revista Espírita, Kardec fala, tá lá. Nós devemos influir na sociedade em todos os pontos de influência possíveis. Música, cultura e política. Tá escrito, tá lá. Então, devemos sim participar da política, termos nossos representantes da política para defender as nossas ideias. Os evangélicos fazem isso muito bem, porque não nós? Eu já tive experiências diversas em vários centros espíritas, quando se fala em política, o pessoal começa a torcer o bico. Em política faz dinheiro, cara feia. Né? Dinheiro. Quando fala em dinheiro... O centro espírita não tem que ter doação. Como que não? Como é que paga a conta, água, luz, telefone do centro espírita? Pô, dinheiro. É? E a mesma coisa política. Quer dizer, é errado a gente ter um candidato da nossa comunidade que transita nas casas e que pede sim um apoio de forma legítima, porque isso é democracia? É errado? Eu vivi já desde quando comecei e me tornei espírita, no começo que não dominava a doutrina. Logo naquele instante, já 2001 para 2002, havia uma eleição em 2001, já havia essa confusão de que, nossa, a pessoa vem aqui, qual o problema? Por que não? Ninguém está falando em um ato ilícito, uma pessoa ir dentro de um... Ou aí mesmo na porta de um centro espírita pedir apoio para quem está saindo do centro. O que está errado nisso? Nada. Nada. E a democracia permite. É claro. E você então, não é dono da rua. Então faz o seguinte, deixa de apoiar um irmão de doutrina que é candidato e ganha o cara que vai aprovar a lei do aborto. Parabéns para nós. Pela omissão. Omissão, né? Não faz nada, não tem uma posição, não tem posição nenhuma, não tem uma participação, não participa de nada e aí só reclama depois. Né? Nós temos que ser ativos aí sim, não somos agitadores, mas somos agitados. Somos pessoas dinâmicas, estamos influindo na sociedade, a gente quer uma sociedade com que siga essa lei divina. A gente sabe lá no Livro dos Espíritos, a lei divina. A gente pode transformar o que está ali em leis, em normas da sociedade. Por que não? Nós temos que ter essa ambição, uma boa ambição. É uma ótima ambição. Então nós temos que influir. O Ed Moreno, o Castelã e todo mundo que puder cantar e tocar a doutrina, para levar a doutrina através da arte, os teatros, escrevendo livros. Nós temos que ocupar espaços. O espírita tem que ocupar o espaço, levar a doutrina adiante. É isso que Kardec pede, é para a gente divulgar. Então, mas tem alguns espíritas que acham que você... Eu, por exemplo, estou há 25 anos aí na política, mas eu nunca misturei política com religião. Nunca, nunca eu falei de política dentro do centro espírita. E o grande medo das pessoas quando falam de política é que a pessoa vai usar lá para falar de política, pedir voto, aquela coisa. E não é bem por aí, poxa. Nós podemos fazer... Nós fazemos política o dia inteiro. E as pessoas, os espíritos falam, não, política não pode ser feita. É uma coisa que todo mundo que está ouvindo, permitindo, né, se permitindo nesse instante, ouvindo em casa, refletir, pensar que é uma atitude em favor da doutrina, sim, e sem envolver coisas, escusas. Nós temos diversos políticos que têm aí anos e anos de história, que não tem mancha, que não tem processos contra. Ficha suja, né? Ficha suja. E nós temos opções aí para a gente votar e que levem as ideias da nossa comunidade. Nós somos uma comunidade, sim, certo? Nós temos essas ideias para defender. Vamos colocar esses representantes lá para nós, para ajudar a influir. Então, isso é uma missão de todo espírita, na minha opinião, parar com essa coisa de, porque não se mistura política com religião. Ao contrário. Se nós estamos falando de uma doutrina, muito mais do que uma religião, o espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas. É uma doutrina, uma filosofia, é um viver de acordo com as leis divinas, respeitar o outro. Esse é o nosso tema do programa, né? O respeito, a responsabilidade que nós temos através dos nossos atos. E eu recomendo todo mundo refletir sobre isso. Nós temos aqui um candidato na nossa região, que é o Petite. Ah, que está aqui conosco. Que é um pré-candidato ainda, né? Uhum. Mas assim, que está aí já há muito tempo representando no âmbito aqui da cidade. Na quarta legislatura. E tem outros aí, a gente viu que teve um evento em São Paulo, que até vocês foram, uhum, conheceram candidatos, que são pré-candidatos, né? Uhum. Lá em São Paulo, que são da comunidade espírita. Eu bato palmas de pé para esse tipo de iniciativa. Todo mundo se reuniu, vejam só, que interessante. Os pré-candidatos se reunindo, unindo forças, trocando experiências, trazendo outras pessoas que vão estar dando apoio, super democrático, super legítimo, não tem nada de errado. Pensar que a política é ruim é bom para os maus políticos que continuam no poder. Nós temos que ter pessoas éticas, socialmente responsáveis, e se nós somos essas pessoas, por que não irmos todos tomar o lugar, ocupar também esse espaço, para que a gente tenha um país mais harmonioso, um país mais com uma ordem mais garantida. Eu tenho certeza que nós temos ainda muitos desafios. O que aconteceu nessa greve, o que está acontecendo com essa história da Venezuela, é só um indício ainda. A gente tem muita coisa que deve acontecer. 2019 está chegando. Yeah. A gente tem que crer que o Kim lá da Coreia do Norte e o presidente americano, né, se sosseguem, porque rapaz, tá todo mundo que leu o livro lá do... Não será, né? Em 2012, tá todo mundo falando, nossa, tá quase já 2019. Agora mudaram... Essa conversa aí interessa a todos nós. Que atualizar os caras, né, se acertem. E é o que tá acontecendo, né? A gente tá vendo isso acontecer. E mudou o nome do livro. Agora é 2019, o ápice da transição planetária. Olha, né? Então, a torcida pra gente chegar Geraldinho lá. Geraldinho Lemos e Marlene Nobre. Que é legal falar da Marlene Nobre, porque nessa reunião que aconteceu em São Paulo, foi uma iniciativa não do movimento, apesar de ser a Júlia lá da USE, ela tá saindo agora da presidência. Hoje, né? Saindo da presidência da USE, então, ou seja, é um movimento A, né? Não depende de nenhum movimento, nenhum espírito. Né, são 12 espíritas, das pessoas, como nasceu aqui o evento dos Amigos do Chico, né, quando foi organizado, foi pelos espíritos, não foi nenhuma casa, nenhum nada, e a Marlene Nobre era esposa de Freitas Nobre, foi um grande político espírita. Claro. Né? Inclusive, os médicos que estavam lá presentes sentiu a presença dele lá na reunião, né, do Freitas Nobre. E até legal comentar que ontem a gente teve no trabalho lá na casa de Eurípides, lá em Taubaté, pelo médium Ari Rangel, nosso irmão médio Ari Rangel, e ele recebeu a mensagem do Aloysio Petit, pai do Fernando Petit, que está aqui com a gente, né? Que também era um grande, também foi um grande político, fez diferença aqui na cidade, fundou muitas casas espíritas e foi político, né? Foi combatido também pelos próprios espíritas. E passou uma mensagem lindíssima, né? Uma mensagem lindíssima apoiando o Fernando para ele seguir em frente, para ele não parar ali, pensar e continuar fazendo o bem, né? Que a espiritualidade vai estar apoiando. Isso que é legal também. A gente sabe que o apoio não é só do lado de cá, só dos lados. Ele falou: ó, não ligue somente para os apoios partidários. Nós aqui estaremos ajudando enquanto vocês estiverem fazendo o bem. O que fica de responsabilidade pro Petit, para todos nós, os candidatos, é aquela questão da conduta. Depois de assumido esse compromisso, é a responsabilidade dentro da nossa doutrina, daquilo que a gente prega, a gente ir lá e realizar em todos os atos que a gente tiver, todas as leis que forem votadas, aquilo tem a ver com os princípios que nós temos, ir lá e agir. O Arnaldo Pardal, ele diz aqui na papeleta que ele mandou aqui, por telefone, diz que quase chorou quando se falou de Coimbra. Né? Ele é português. E ele também lembra, viu, Jorge, do curso da Escola de Aprendiz Evangelho que vai se iniciar no dia 21 de julho, sábado, às 17 às 18h30, lá na AME. E ele perguntou aqui para mim se eu tive na cidade de Tomar, né? Lá em Portugal. Para quem não sabe, Tomar fica ao lado de Fátima. Então, assim, Fátima fica ali, o centro, né, dos católicos, onde teve a aparição de Maria, né? Nossa Senhora de Fátima, e Tomar fica a 30 minutos do lado de Fátima e a cidade dos Cavaleiros Templários. É uma cidade medieval, então ele perguntou aqui se eu tive no bairro onde tem a antiga sinagoga, né? E lá atrás da porta, da entrada, tem a Cruz de Malta, né, que representa a Ordem de Cristo. Eu tive lá, mas a sinagoga, Arnaldo, a sinagoga estava em construção, estava em reforma. Então eles transferiram para um outro local. Então eu não cheguei a ver a sinagoga em si, né? Então, ou seja, era um local bastante medieval, assim, bem bonito. O início do curso está aqui, dia 14, viu? Uhum. Dia 14. Aqui no dia 21 estarei lá fazendo a primeira aula do curso, então por isso que eu... confundi. São 9 horas e 12 minutos, vamos para mais um intervalo comercial. Primeiramente, cumprimentando aqui a Fofinha, lá de Aracaju, que entrou aqui. Bom dia, muita paz e luz a todos que fazem e ouvem esse programa maravilhoso. Ontem também queria mandar um abraço para o nosso irmão Fábio Dionise, lá de Ribeirão Pires. Ontem nós estivemos lá em Ribeirão Pires, né? Eu adoro, né, minha esposa, a Fernanda e o Fábio, da casa da Marcela, e nós aproveitamos que a irmã do Fábio ia chegar de Manaus e ia buscar ela no aeroporto. Então nós passamos para o Ribeirão Pires para poder, porque ontem era a noite do pastel lá, né? E ficamos lá, depois passamos no aeroporto para pegar a Inês, irmã do Fábio, que está nos ouvindo hoje lá na casa do Fábio e da Fernanda, lá em Jacareí. Um grande abraço para a Inês que tem uma pousada lá em Caraguatatuba, né? Água Marine, a pousada dela, muito legal, já fiquei lá duas vezes, né? Mas ela de vez em quando tem que pegar uma folga e foi viajar, passar um tempo lá no meio da selva, lá com os índios lá, né? Um grande abraço pra Inês, viu, Inês? Tudo de bom aí. E agora tá voltando pra trabalhar mesmo, pegar firme, né? Diga, Rodrigo, você quer passar mais alguma mensagem pra gente ir pro comercial? Sobre a pergunta para o sorteio, qual deve ser a nossa conduta frente ao momento atual? Eu acredito que eu não devo ter falado aqui pro pessoal. Então essa é a pergunta para sorteio. Participem. No final do programa a gente vai sortear dois livros, no final do programa. Só comentar aqui que o Arnaldo, o professor Arnaldo Dalpino, ele falou, respondeu, para cada ladrão há 100... Cada 100 ou 1000 homens e mulheres honestos, para cada ladrão. Então precisamos divulgar como vocês fazem os bons exemplos e obras de caridade. O Monte Oliva entrou aqui também, mandou bom dia, abraço a todos. O Maurício mandando saudades aqui também. A Eli Silva. Bom dia, amigos. Estamos ouvindo o programa, está muito bom. A responsabilidade do espírita no momento atual é principalmente apaziguar, levar o entendimento para as partes. Um abraço. A Adriana Coelho fala que, respondendo até a pergunta aqui, a mudança individual, sejamos o exemplo para os outros e assim sucessivamente até atingir o todo. É difícil sim, realmente é o trabalho de formiguinha cuja Sofia passou na mensagem. Afinal, cada um aqui está num grau de evolução. Mediar também é um dos caminhos, sim, mas nem todos estão preparados ainda para isso. Tivemos participação, quem entrou aqui no programa. Aqui eu não estou achando a mensagem que você me mostrou. Quer ler, ô Jorge? Mandou Ari? Isso. Ah, legal. Então o Ari está aqui. Bom dia, queridos irmãos vivencianos. Bom dia, querido Maurício. Ele está também aproveitando para responder qual deve ser a nossa conduta, né? Ele diz assim, o tema de hoje é bastante polêmico, mas a minha opinião pessoal é a de que devemos sempre manter a serenidade. Sempre, porém, não de conveniência. Gosto muito de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella que diz: democracia não é a ausência de ordem, mas sim falta de opressão. Temo, às vezes, um nacionalismo passional com o que se quer a ordem e o progresso em nosso país. Como espírita, temos o dever de escolher pessoas moralmente sensatas para nos representar. Sou a favor da intervenção de pessoas do bem na política. Um forte abraço a todos. Né? E usar a arma que todo brasileiro tem, né? Claro. O voto. Uhum. O Barbosa e a Cida também entraram aqui. Bom dia a todos, muito bom ouvir o programa. Sempre aprendendo com o Maurício Tomé. Abraço a todos. E o Aécio César, que é colunista do nosso site aqui, Luz Infinita, no vivenciaespirita.com.br, ele manda: bom dia, pessoal do Vivência, o entrevistado Maurício Tomé. Respondendo a pergunta, então, a conduta do espírita, a princípio, deve ter conhecimento da codificação, para estar pronto para enfrentar todas as situações que lhe digam respeito na sua comunidade, como no seu país. Forte abraço a todos. Vamos para o intervalo, senão a gente não vai. Daqui a pouco nós estamos demitidos, todos nós aqui, sem fazer protesto, mas, né? Sem fazer propaganda dos nossos patrocinadores, né? Vamos lá para o nosso intervalo comercial e vamos colocar aqui a música do grupo Ânima, Novo Tempo. Tema do dia. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Transformando o caminho que devemos percorrer. Sentir que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Ao coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro. É desta forma que vamos crescer. O futuro está surgindo, um momento

Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. São 9:30. Esse é o momento Gigavale e nós vamos pedir para o nosso amigo Maurício que comente essa posição de Jesus, que é nosso modelo e guia. Essa mensagem é muito profunda e a gente tem que tomar cuidado até para não estragar. Porque ela é muito completa, né? Até porque são os trechos do Sermão da Montanha. E eu vou só pensar dois pontos que tem a ver com o que eu venho falando desde que a gente começou o programa. Foi falado de não sermos inerciais. Então, a responsabilidade ela é uma coisa ativa na nossa vida. A gente tem que ter uma responsabilidade que vai de encontro às coisas que nós queremos. Então, influir a sociedade para o bem, a gente tem que ser ativo, não passivo. Como Jesus foi. Ele foi ativo. E o segundo ponto do sal, né, como foi ressaltado que o sal conserva, nós temos que conservar o nosso país. Não é a questão de ser um conservador no sentido de não queremos que mude nada, não. Os bons costumes devem ser conservados. As boas atitudes devem ser conservadas. O sal, sermos o sal... É sermos pessoas com a conduta que leva à estabilidade, que leva à conservação dos padrões morais, da família, das coisas que nos deixam seguros do futuro. Então, nesse sentido, sim, vamos conservar, vamos somar para que a gente tenha, que a gente seja... É responsável, já que nós estamos falando aqui de responsabilidade, que nós sejamos responsáveis, nós que estamos vivendo esses momentos transitórios fortíssimos, nós temos a responsabilidade de ajudar o Cristo nessa transição, nesse momento de pátria do Evangelho, porque o Jorge sempre falou isso, a gente vai rememorar. Essa questão da pátria do Evangelho, não é um destino que fala assim, ah, vai ser tudo fácil, tudo maravilhoso. Ser pátria do Evangelho é uma responsabilidade enorme. Nós sabemos que podemos receber várias nações aqui, vários povos, em casos de calamidade, catástrofe, e por aí vai. Então nós temos que estar prontos, uma sociedade acolhedora, uma sociedade emanada e com valores morais conservados. Para sermos a pátria do Evangelho, nós temos que conservar essa doutrina, conservar as atitudes corretas. Então, vamos seguir, sim, esses exemplos do Cristo, nesse momento aqui do Brasil, que exige de nós atitudes equilibradas, atitudes que levem ao consenso, que levem aos acordos e que nos legue um futuro de um mundo já regenerado. A responsabilidade do brasileiro espírita é muito grande. É, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós sabemos que aqui é coração do mundo e pata do Evangelho, mas precisamos descruzar os braços e agir também, né? É isso aí. Eu, como forrozeiro, né, nordestino, e gosto muito do forró, né, que eu acho que é uma cultura fantástica, as mensagens, né, quando a gente pega mensagens que estão nessas músicas, principalmente as mais tradicionais, a gente vê a história de um povo ali. Mas tem uma música do Flávio José, um forró do Flávio José, que é pernambucano, que diz o seguinte: boi com sede bebe lama, né? A gente fica desesperado quando a gente está passando fome, né? E diz assim: barriga seca não dá sono. Eu não tenho nada com isso, mas eu tenho culpa porque eu sou filho do dono do mundo, né? Então, tudo que está acontecendo no mundo diz respeito a nós. Tanto o que o Maurício falou, que é a paz entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? No dia que eles apertarem as mãos, a gente dá uma respirada mais profunda, legal. É, embora pareça até que a Coreia do Norte não é nada no cenário mundial, pode ser até que não seja, mas se ela soltar uma bomba, ela pode modificar todo o cenário mundial, né? É, desde lá até aqui, que nós estamos acontecendo conosco atualmente, tudo é responsabilidade, nós estamos envolvidos. Nós somos responsáveis por tudo isso também. Então, agora, eu calculo que nós somos mais sensatos, trabalhadores de última hora. Estamos aqui para um objetivo. O objetivo é nós termos, ao mesmo tempo, essas pessoas que vivem na pátria do Evangelho, coração do mundo, mas sabendo exatamente o que é que nós estamos fazendo aqui. E nós não estamos aqui não é para fazer guerra, não. Nós estamos aqui é para levar a paz, consertando o mundo, mas levando a paz, exatamente. Guerra não leva a gente para lugar nenhum. Só. Então, se você consegue resolver as coisas, Maurício, com paz, para que você voltar atrás? Né? Para que você atrasar, por exemplo, segundo o livro, nosso livro lá do Chico Xavier, não será em 2012, que agora mudou o nome também, uma catástrofe nuclear no mundo nos levaria 1000 anos de atraso, mais ou menos. Quer dizer, você pode esquecer da regeneração. É o que eu disse esses dias na palestra. Quem tiver sorte já é arrebatado daqui, pode ir para um planeta de regeneração. Quem tiver sorte. A grande maioria vai ficar aqui como se estivesse num planeta que está começando ainda a expiação e provas. Quer dizer, é isso que a gente quer? Então, boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não tenho nada com isso, mas eu tenho culpa, porque eu sou filho do dono. Eu tenho a obrigação de ajudar nessa melhora do nosso país e do mundo também. Vamos fechar o momento de Gavale? Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. 9 horas e 37 minutos. Vamos lembrando aqui rapidinho do encontro Espírita de Jacareí, 15º encontro Espírita de Jacareí, que vai ser a semana que vem, na sexta, no sábado e no domingo, 8, 9, 10, dia 8, abertura com o José Medrado da Bahia, fora de série, que acontecerá lá no Centro Espírita Batuíra, e no sábado e no domingo, no Centro Espírita Paulo Ortiz, né? Com muitas coisas interessantes, o Luiz Ru Rivas, do Rio de Janeiro, que é o responsável pelo... para as revistinhas do pessoal do Maurício de Souza, que tem Cunha Espírita, da Mônica, do Cebolinha, muito legal, está fazendo bastante sucesso, o Adenauer Novaes, também de Salvador, Maria Lúcia, de São Paulo, que é dos compositores do Além, né, que canta as músicas dos compositores do Além, o Medrado também vai fazer uma palestra, um seminário sobre independência afetiva no sábado, na parte da tarde, o Edson Ramos de Siqueira, de Botucatu. No domingo também nós temos o Marcos Leão, de Belo Horizonte, o Jairo Velar, de Belo Horizonte, estava para confirmar se vinha, espero que venha, que o Jairo fala em série, a nossa amiga Célia Tombly e a Magali, de São Vicente, né, fazendo apresentação musical, também o Adão Nonato, muito conhecido na doutrina espírita, outra palestra, e o encerramento com o nosso querido amigo Ed Moreno, que nós estamos com muita saudade, está sempre direto aqui com a gente, tanto na participação do programa, como nas músicas também, e vou convocando a todos vocês, olha, dia 8, sexta, sábado e domingo, não percam esses essas pessoas são pessoas muito conhecidas na doutrina espírita que vão acrescentar algumas coisas na nossa vida. Pode ter certeza disso. Vamos prestigiar o nosso irmão Monte Oliva, que faz muito sacrifício para fazer esse encontro. Já é o 15º encontro em Jacareí. Vamos lotar lá o Batuíra, o Paulo Ortiz, no sábado e no domingo. Que vale a pena. Só nós que vamos ganhar, pode ter certeza disso, participando do encontro desse. Vivência Espírita estará lá com Facebook Live, com YouTube Live, com Rádio Live, tudo que é live na vida. Não é nem live, é live, né, Maurício? Para falar a verdade. Live, né? Eu não sei porque que fala live, porque está escrito live, assim, né? Não é live, né? Porque ele não fala assim, lá em Portugal é assim. Uhum. Seria indirecto. Uhum. Isso. Quem está aqui também, escutando o nosso programa hoje, é o nosso irmão, Fernando Petit, né, que a gente sempre está falando aqui. E o Fernando também, escutando essa transformação, ele é um agente de transformação. Afinal de contas, é um político aqui da nossa região, muito bem sucedido. E também a gente tem a pretensão que ele suba, que ele cresça. E quer votar em gente direita? Tem gente aí para a gente escolher, tranquilamente. Tem gente boa para a gente escolher. E para votar em gente honesta é fácil, que não tem muitos, então é fácil escolher, né? Fernando está aí com isso. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jorge? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Aqui especial, estou na cadeira do Rui, né? Participação mais que especial. Bom dia ao meu grande amigo aqui, Maurício Tomé. E aqui, aproveitando, tem as anotações do Rui. Eu gosto de dar bom dia para todo mundo que está aqui, né? A Deli, o Carlos Henrique, o Silvio, amigo antigo lá da Câmara Municipal, o Serginho, o Inácio e a Camila, né? Aqui não tinha Camila, ainda bem que ali encontrei com ela. E queria dar um bom dia especial também à minha cunhada, Olegna. Olegna, ela sempre ouve vocês lá de Campinas, ela sempre atenta, e hoje, excepcionalmente, ela está aqui em São José. Uhum. E ela está atenta no rádio ali, até mais fácil, né, com o rádio. E um bom dia especial, daqui a pouco nos encontramos aí para o almoço de domingo. Legal, Fernando. Como estão os movimentos assim também, a farmácia, essas coisas todas, trabalho? Tá bem agitado, né? Eu vinha falar um pouco de política aqui, graças a Deus a caminhada está boa, né? Encontrando vários parceiros, vários amigos, vários apoiadores. Aqui, quando eu venho, e até quando eu não venho, vocês divulgam bastante, falam dessa ação que a gente já fez durante todo esse tempo, né? 15 anos da vida pública, e assim, sempre pautado na ética e na seriedade. Aqui está falando de como tem que ser a nossa ação em um momento desse, né, que nós passamos. E eu concordo muito aqui, algo que o Maurício falou, né, nós temos que ser ativos, temos que assumir ações, né, liderar, mostrar como se faz. E nada melhor do que nesse momento manter a calma, a transparência. E assim, até misturando um pouco, lembrar do que o meu pai sempre ensinou, né? Veja como você gostaria de ser tratado, né? Uhum. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. É o básico, é o básico. Peço isso na Câmara Municipal ao meu pessoal que me acompanha há muito tempo, graças a esse grupo forte, tanto na Câmara como na Farmácia Comunitária, a gente consegue seguir adiante, né? São pessoas que a gente se combina muito nos pensamentos, trabalha muito bem a minha imagem, a imagem deles, e é isso que eu peço, o atendimento que você faz com todo carinho, né? Todo esforço, fazer o bem. E o Rodrigo falou algo que eu ia comentar aqui, né? Ontem a gente estava em um compromisso político em Pinda, na volta já a convite do Rodrigo há 2 semanas, aquele dia que nós voltamos de São Paulo naquela ação, né? Lá junto com amigos espíritas falando do político, né? O espírita na política, o Rodrigo falou, vamos lá, né? Na casa de Eurípides, né? Para ver uma psicografia, explicou como que era junto ao Ari Rangel, e a gente chegou. Nós chegamos no meio lá da pré-eleição, né, já que a gente tinha um outro compromisso, e veio a surpresa, né, Graça? Interessante que o Ari já estava psicografando, já estava. Né, já estava em transe psicografando, e eu também não tinha nem comentado com ele que eu ia. Isso, também lá. Nada, ele nem sabia que íamos, e aí veio a psicografia do meu pai, 15 páginas, cheio de detalhes, né, mencionando o Rui, falando até que agora ele está com o Rodolfo e o Rui está comigo aqui, uma troca nessas surpresas da vida. Também mencionou várias pessoas que estavam com ele, né, até o nome de uma pessoa pública de São José dos Campos, que depois, falando com o Rodrigo em off aqui, eu vou falar com os filhos dessa pessoa, eu não sei se acredito ou não, mas é uma pessoa que teve um momento aqui político com meu pai, e essa pessoa tratava muito bem meu pai, né? Eu cheguei a mencionar para os filhos dela, há pouco tempo, uhum, né? Depois que eu tive contato, e esse carinho que a gente encontrou aqui, eles estão lá juntos, né, trabalhando pelo bem. E também mencionou a cidade que nasceu, mandou um abraço para minha esposa e para minha mãe, uhum, né, Terezinha. E esse eu ia deixar por último, Rui, uhum, bem lembrado que eu ia deixar por último. Ele falou ainda recebendo um bom bocado, que bom, faleceu há duas semanas, né, Luiz Carlos? É, o Luiz Carlos. Que nossa, quando apresentou esse programa aqui foi um dos melhores que aconteceu. Não estava o Rui e o Luiz Carlos, foi um dos melhores programas que aconteceram aqui. Então, e o básico foi o que o Rodrigo falou, né, a mensagem. Eu achei interessante também, uma outra coisa interessante que comprova a mediunidade também, isso é legal para nós, no geral, que é o caso dele não saber. O Ari também não sabia que seu pai nasceu em Varginha. Ele falou, e tá lá na carta. Tá lá na carta, e o Ari falou, nossa, meu avô é de Varginha. E agora eu tô com um sentimento que meu avô conhecia seu pai. Uhum. Ó, tem grande chance, né? Tem grande chance disso acontecer. Que meu pai é muito conhecido já lá em Varginha, e pode ser que tenha tido esse cruzamento. Mas a grande mensagem da carta ali é dois detalhes, né? É, falando, orientando para a gente seguir em frente. Isso vem de um momento que eu precisava muito ouvir, né? Um momento que a gente tenta crescer, né? Esse crescimento vem acompanhado de uma mudança que nunca é fácil, uhum, mas você tem que, às vezes, enfrentar algumas mudanças para poder alcançar voos maiores. E ali, com o detalhe, fazendo bem, né? Sirva. Sirva, que esse é o propósito da vida. Sirva não só como homem público, né? Mas servir. Uhum. Isso é dois pontos, né? Quando meu pai me ensinava a ver o que a pessoa, como gostaria de ser tratado, né? Com isso, acho que a honestidade, ela brota, né? Vem, é uma sequência, porque você trata bem, aquilo está errado, você sabendo que está errado, você age corretamente, e sempre fazendo bem, né? Meu pai, a imagem que eu tenho do meu pai, o Rui, eu falo para o pessoal que o Rui me conhece há 41 anos, né? Eu falo desde que eu tinha 7 anos, o Rui me conheci. Nessa época, eu já ia percebendo meu pai, uma pessoa que tirava do bolso, fazia aquilo, e várias histórias que a gente tem do pai referente a isso, a farmácia comunitária, você vê que esse é o... Farmácia comunitária, quantos anos mesmo? 38 anos, e a gente vai falando de algumas histórias aqui, vai lembrando de quantas pessoas a gente conseguiu ajudar. E você vai fazendo isso automático, né? Você não segue a vida. É, um ou outro você fica mais amigo, sabe? Pô, a pessoa precisa desse remédio, você vai acompanhando. Fernando, mas outra coisa importante, o todo é difícil. O importante da farmácia comunitária que eu vejo também é que é uma coisa independente mesmo, né? A Sim. farmácia comunitária. Quer dizer, vocês não dependem de ninguém, a não ser de doação, a não ser do trabalho que vocês fazem ali de... Eu acho assim, a logística que vocês criaram na farmácia comunitária de sair duas vezes por semana ou mais, ir em São Paulo, nos hospitais, nos pontos onde vocês recebem as amostras grátis, onde vocês recebem os remédios, ter essa rotina, pessoas que já são encarregadas de doar remédio para vocês, quer dizer, e não pode ser remédio usado, tem que ser tudo o data, né, de validade. Data de validade dentro e tudo certinho, né? Então, quer dizer, é uma farmácia como outra qualquer, não tem diferença nenhuma, mas ela sendo gerida por os próprios meios que vocês criam. Então, às vezes você faz um almoço, às vezes você faz os bingos beneficentes, Sim. né? Faz todas essas coisas para dar sustentação, porque, por exemplo, você tem voluntário na farmácia, mas você tem funcionário também. Também, é misturado. Lá tem a farmacêutica responsável, já falei várias vezes aqui no programa, uhum, e em outros. Farmacêutica, a gente tem que bancá-la, né, como se fosse ela trabalhasse o dia todo. Graças a Deus encontramos uma farmacêutica que encaixou muito bem no nosso trabalho social, que é a Vanessa, está lá com a gente há 9 anos, uhum, né, graças a Deus encontramos, depois de passar por outros tantos, né, uhum, a gente encontrou uma pessoa certinha no nosso pensamento, e a gente tem o custo de aluguel, o custo das viagens para, uhum, retirar o medicamento. Então, tudo isso a gente consegue sem ajuda, manter a entidade sem ajuda de governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. E é através disso tudo que você já falou. A gente faz bingos durante o ano, fazemos um evento grande, que é o jantar comemorativo, e um dos dois últimos anos é o Boteco, né, que faz um dia ali como se tivesse as pessoas no barzinho, a gente recebe os amigos, todo o valor é revertido para a entidade e a gente, graças a Deus, vai seguindo em frente. Mas como eu falei lá atrás, como uma equipe coesa, né? Uma equipe que faz isso funcionar, né? Graças a Deus. E mais ou menos quantas pessoas por dia, Fernando, passa ali na farmácia? De 450 a 500 pessoas por dia. Lembrando que na sexta-feira... Você marca lá só desse partido, daquele que pode pegar... Não marcamos nada e tem um detalhe muito interessante, né? Tem um detalhe muito interessante. Quando chega na eleição... A gente recebe pessoas que chegam com carro, param na frente da farmácia comunitária e tem adesivo de outros políticos. E isso é, não é indiferente para a gente. Não tem nada a ver coisa com outro. Não tem nada a ver coisa com outro. Eu falo, pessoal, fecha o olho, atenda a receita. E é isso que a gente faz para o trabalho. Outra característica é que nós atendemos todos os gabinetes da Câmara Municipal com medicamento. Chegou lá, pegou, tem receita, a gente faz. Isso não tem problema nenhum. A base do atendimento é a regra de ter a receita médica. 6 meses de validade e quando é antibiótico, 10 dias com via dupla. Então, graças a Deus, seguindo essa ordem aí, essa regra, a gente consegue atender muitas e muitas pessoas ali em São José dos Campos e região, né? Já extrapolou, Jacareí vem muitas pessoas, Caçapava, Taubaté. E quando eu falo extrapolou também, outras cidades da região têm farmácia comunitária. E todas as farmácias comunitárias que você vê no Vale do Paraíba e algumas ainda no sul de Minas, foi com o know-how que meu pai passou ou nós passamos nessa fase que a gente comanda a farmácia comunitária. E Fernando, dá para expandir mais isso ainda? Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos aí o governo incentivando a farmácia. Porque você vê algumas coisas do governo, mas parece que ele não vê funcionar direito. A pessoa tem direito a remédio de graça quando ela tem uma doença, alguma coisa assim. Mas farmácia comunitária não tem, né? Assim, do governo tem farmácia comunitária? Não, do governo não. O governo depois ainda criou a farmácia popular. No início, a farmácia popular tinha uma lista de remédios que custava centavos, né? Depois, posteriormente, o governo doa esses remédios, você tem que estar receita, e lá a regra, a receita tem que ter 4 meses, enquanto lá na farmácia comunitária a receita dura 6 meses, a pessoa com 4 meses de receita, ela pode retirar alguns remédios gratuitos na farmácia popular, e também tem o remédio de alto custo, que no momento o governo do estado está ainda em déficit para ajudar, está com algumas falhas, mas a gente batalha muito, brigando, lutando para que essa entrega seja normalizada. Fernando, deixa eu comentar aqui que a Jussara Santos Costa entrou aqui no Facebook Live e mandou bom dia, fico feliz em saber que o seu Aloísio está muito bem. Foi meu professor no curso de médio no Paulo de Tarso. Ótimo dia a todos. Legal, Jussara. Bom dia, Jussara. Obrigado aí pela mensagem. Mas, aí dá para expandir isso aí, tipo assim, quem gosta, quem, tipo assim, chega uma cidade para você e fala... Fernando, eu gostaria de montar uma farmácia comunitária. Dá para... Sim, dá para expandir. Hoje tem, assim, lembrando, Caçapava, Pinda, Cunha, inclusive Cunha, a pessoa responsável por Cunha, está chegando daqui a pouco na farmácia para retirar medicamento. Ele podia vir domingo, eu vou estar aí, né, acabando o programa, já compro a farmácia comunitária. Também em Jacareí nós recebemos dois grupos diferentes que querem criar farmácia comunitária em Jacareí. O que a gente faz? A gente passa a documentação que existe na nossa, né, que deu origem na nossa, para a pessoa seguir desde o início. No início a gente envia medicamentos, e às vezes tem pessoas que falam, mas você envia medicamento que poderia servir aqui em São José dos Campos? Mas tem um detalhe, né, a gente, de certo tipo de medicamentos, a gente recebe muito, né, e a gente vai ver que o prazo de validade vai encerrar, a gente não vai conseguir doar. Então você tem que ter também essa expertise aí de saber o que você pode doar para a gente não perder. E a gente consegue enviar para cidades para que o remédio não se perca aqui. Então dá para expandir, em algumas cidades já tem. E a intenção é cada vez mais. Quem nos procura, a gente fica muito feliz de pegar e doar esse medicamento para que abra uma farmácia comunitária em sua cidade. A mais nova cidade que eu estou para entrar em contato semana que vem, que quer uma farmácia comunitária lá, é a Arapeí, que é lá baixão do Vale do Paraíba, no finalzão. Sofre muito com a saúde pública, né, porque é uma cidade pequena, não tem recursos. Então a gente já fez uma doação para a Arapeí o ano passado, né, e começamos a conversar. Tem um agente político lá que quer abrir uma farmácia comunitária e com todo prazer nós vamos orientar e ajudar. Bacana, Fernando. Legal mesmo. E essa agitação total aí também da política, você está na correria danada, né? bastante. Como eu falei, ontem a gente estava em Pinda, né? E a gente está, graças a Deus, com pessoas nos apoiando, chamando a gente para ir nas cidades, né? Lógico que a gente está procurando, conversa com um, conversa com outro, mas o que está deixando muito feliz é que muitas pessoas de fora ligam, falam, ó, estou com você, vem aqui, vamos apoiar. E a gente aqui, Jorge, só falando algo que publicamente muitas pessoas sabem, mas aproveitar o momento, a gente sempre gastou muito pouco para a eleição, né? Para a reeleição. Esse último ano nós gastamos R$24 mil para a eleição de vereador. E dos 24 foram 19 nossos e 5 do partido, que entra a ajuda do partido com TV, com Santinhos. E a gente sempre partiu dessa premissa, gastar pouco para ser eleito. Um dos grandes problemas do Brasil é o custo exorbitante de campanhas. Então, quando a gente procura apoiadores em outras cidades, são apoiadores mesmo, né? Não é gente que está querendo interessar em alguma coisa. É, né? E aí, graças a Deus, está aparecendo muitas pessoas nesse sentido, o que nos deixa feliz e mais animado ainda para ir nessa disputa aí, fazer com que nosso trabalho saia um pouco de São José dos Campos, aí, né, alcance a região que a gente precisa. Uhum. Legal, Fernando. Tem algum recadinho a mais que você queira... Sim, eu ia encerrar falando da farmácia comunitária, dia 24 de junho, nosso próximo bingo, né? Todo mundo já conhece, então é R$20 o convite, quem quiser nos ajudar, ajuda a entidade, vai lá se divertir, concorrer a prêmios, tem voo panorâmico, né? Muita gente brincou, vai ter galão de gasolina? Não, não vai ter galão de gasolina, mas tem voo panorâmico, é, um final de semana em um grande em hotel de Campos de Jordão, então sempre muitos brindes, né? E aqui sempre sorteia, né? A gente doa dois convites aqui para ser sorteado. E a pessoa que ganha o sorteio aqui chega lá já sendo sorteado. Já bate, já sorteia, já tem o pé quente de ganhar aqui. E todo mundo que ganha aqui vai lá curtir nosso bingo e ajudar a entidade. Porque mesmo ganhando o convite aqui, tem as rodadas extras lá que a pessoa pode nos ajudar lá, fazer um caixa para que a gente possa pagar as despesas do dia a dia na farmácia comunitária. Legal, Fernando. Ó, você sabe que estamos juntos. Até a hora que puder falar, a gente fala que está junto. Na hora que não puder mais falar, a gente só faz. Eu ainda pensa do mesmo jeito. Maravilha, agradeço muito. E deixa eu pegar, só pegar um exemplo aqui rapidamente. Nossa, pode rápido falar. Mesmo. Pegar o exemplo da Patrícia, esposa do Maurício Tomé, que com muito esforço, muita dedicação, chegou onde chegou. Né, que o Maurício deixou aquela mensagem de, se você quiser... Né, com esforço, com dedicação, com estudo, com, né, com investimento, você chega onde chega. A gente acredita muito nisso na política, a gente apoia a educação empreendedora que existe em São José dos Campos e a gente divulga muito isso. E eu tenho exemplo em casa, né? Minha esposa, que veio da rede pública, fez a faculdade, maior sacrifício para pagar financeiramente, tudo mais, decidiu também, à época, né, há anos, fazer a pós-graduação na USP. Ela foi, né, em comunicação, entrou, quando veio da primeira semana lá, já desesperada, ah, não vou conseguir, lá tem, né, e tinha os profissionais já da área, né, e eles se mostravam que eram capazes, né, mostrando, até desdenhando um pouco de quem chegava lá, das pessoas mais novas, no final, ela fez uma bela pós, né, tirando notas altíssimas em trabalhos que essas mesmas pessoas que ela encontrou lá, que às vezes, né, mostrava ser peito aberto assim, tinha que repetir o trabalho, porque copiava e colava. Ela foi, enfrentou e veio, né, se formando muito bem na pós. Então é bem isso que o Maurício falou. Com esforço, com dedicação, você chega lá. E quando a gente encontra políticas públicas voltadas a isso, político honesto, você também tem essa força que dá esse apoio à comunidade que precisa. Um grande abraço aí, um bom domingo a todos. Valeu, Fernando. Vamos lá, ó. Não dá tempo nem de começar a acabar, já tem que acabar. Tudo de bom para vocês, paz e alegria em seus corações. Vamos agora para os nossos sorteados também do dia. Ó, os livros da livraria Casa do Caminho, os sorteados hoje foram o Arnaldo Delpino Júnior e o Rogério Copo. Arnaldo Delpino e Rogério Copo. Vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho a partir de amanhã às 13 horas. A Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, né? Fica atrás mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. Rua Helena Mascarenhas, 115. A partir de amanhã às 13 horas, vocês podem retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. E eu só posso ir dando o tchau para vocês, não dá tempo de falar mais nada. No final nós vamos tocar aqui a música da Célia Tombly, Último Aviso. E O Maurício Tomé vai fazer a nossa prece de encerramento. Bom dia a todos. Desculpe os recados que nós não passamos para frente. É que ficou muito corrido hoje aqui. A gente vai deixando alguém, mas os recados de vocês estão todos registrados aí. Tá bom? Bom dia a todos. Vamos só agradecer aqui a participação de todos. Ouvintes, né? Pedir desculpa aqui as mensagens que a gente não pôde ler, mas agradecer aqui quem enviou, por exemplo, a Rosa Maria Rodrigues, o Rogério Copo, a Lida Silva, a Jô Teixeira, a Adriana Coelho, Luli Cassal, quem entrou aqui também, o Reinaldo AP Martins, a Fabiane Fiormentini, né, a parente do Rui, né? Mandando bem. Fioramonte. Fioramonte, eu sempre erro. É Francine? É a Fabiane. Fabiane, então, um grande abraço para a Bárbara Cristiane também aqui entrou mandando mensagem. Cecília Padovani, a Aizinade, o Renualdo Ferreira, ele falou que a filha dele está estudando lá em Coimbra, ficou muito feliz de saber, comentar sobre Coimbra. A Ana Paula Teodósio, a Mariene, a Eliezer Martins, a Teixeira Wedding, Farol de Ismael deixou uma mensagem aqui pra gente. E também a Elda Perota. E no YouTube Live foi o Antônio Carlos Holanda e Eda Bastos que entraram aqui e deixaram mensagem para nós. E o Ed Moreno entrou aqui no WhatsApp, deixou também um recadinho pra gente aqui. Tá? O Serginho também, que geralmente me substitui aqui lá na parte da TI. E a Márcia, né? E a Márcia também. E o João Ramalho também deixou mensagem aqui pra gente. E Ismael. Né, agradecendo, desculpa que a gente não pôde ler todas as mensagens, né, até por questão do tempo, mas deixa aí o convite para vocês participarem aí no próximo programa às 8 horas. Fui. Nós temos que agradecer a presença aqui da Camila, da Derli, do Carlos Henrique, do Silvio, do Fernando Petit, do Serginho e do Inácio na técnica de som. A eles nossos agradecimentos e continue nos ajudando e prestigiando. E vamos passar o microfone para o Maurício para as suas despedidas e também para a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. E vamos orando por cada um de nós e pelo nosso país, para que dentro da nossa atitude pessoal, no nosso microcosmos, nós possamos estar influenciando o nosso redor, seguindo os preceitos de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, levando a paz, a harmonia, levando a concórdia, para que o nosso país passe por essa fase dentro de um espírito de irmandade, mantendo assim a nossa missão maior como coração do mundo e pátria do Evangelho. Que nós saibamos levar adiante essa missão, agradecendo a Deus pela confiança, a Jesus como o nosso guia. Que assim seja, graças a Deus. Planeta Terra se modificando, e o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina essa tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. Acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o mestre diz e aprender a mão do nosso irmão, deixar de lado a orgulho e a ambição para tornar nosso mundo feliz. De que adianta avanço da ciência